Começamos então esse ano, esse fantástico ano de 2014 e toda essa porra toda aí, com o primeiro Games Foda Live do ano, live pra caralho e... Peraí, deixa eu arrumar aqui meu microfone, meu mouse tá uma bosta. É, estamos aqui então, agora vocês estão aparecendo, com o Duba. Quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui com o Guerra. E não sabe também, às vezes. Com o Neozão. Boa noite pra todo mundo, feliz 2014. E com o Afro, grande Afro. Bom dia, galera, feliz 2015. Na Austrália já é 2015, então. O Afro. Tem que dizer que ele tá lá, né? Não pode ficar quieto. É, fantástico. E espero tá que. Tá em Nova. Todo mundo passou bem aí o ano aí. Foi de boas. Tranquilaço. Cara, esses 13 dias foram tranquilos, assim, o ano todo eu não sei dizer ainda. Tem alguma piada de tiozão com passar o ano? Por causa de passar o ano e tal? Não, tem aquela lá que tipo, no dia 31, assim, vocês falam, ah, só vou tomar banho ano que vem agora. Ah, essa é muito essa boa, é, né? Essa é boa, essa é boa. Até ano que vem também. Não, essa não é de tiozão, essa é de criança da segunda série. Cara, não há diferença no humor entre os dois. É, é uma ofensivo, Nelson. É uma linha bem sutil. Não, mas eu reconheço que é uma linha bem sutil. É. Então é isso aí. Eu acho que vamos rolar a vinheta logo aí, porque a gente não tem mais o que falar na abertura. Isso aí, eu acho que é isso. Are you a game? Porra, não era essa vinheta. É a vinheta, porra. Eu botei a vinheta daquele cara, Are You a Games Foda? fica aí, vai. Fica aí pra você relembrar aí, cara. Mas é isso aí. Eu vou pôr a vinheta certa agora. Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera. E é isso aí, agora foi, agora tá bonito. Agora gente. Sim. Agora sim, agora foi o podcast da galera mesmo. Aí sim. Perguntaram como foi a entrada de ano, não sei se isso foi uma piada pra ser, tipo, entrada de anos, ou olha, se é uma pergunta sincera. Eu queria dizer que nos primeiros minutos de 2014 eu vi Duba Homem Barata sambando. Que coisa linda, que coisa linda. Meu ano começou assim, bombástico. E vocês aí, nesses poucos dias aí do ano que vocês estão jogando aí, pra começar daquele jeito clichêzaço? Cara, eu tô jogando Final Fantasy XII, a versão, aquela versão que só saiu no Japão, a International Zodiac Job System. Coisa foda. E, cara, virou fácil assim, meu Final Fantasy favorito, tô uns 3/4 do jogo. Muito bom mesmo. E eu tô jogando Nier no PS3, que também é outro jogo bom demais. Que eu sempre achei ele bom demais, mas eu nunca jogava ele mais que 10 minutos por vez, assim. Nossa, aí agora, cara, eu tô jogando de vez. Bom demais não é, vai. É sim. Você jogou até quantas? Eu fechei. Quantas vezes? Quantas vezes? Ó, você tá parecendo o meu amigo. Você tá parecendo o meu amigo aí. Um abraço pro Foxbat aí do como que é o nome daquele jogo lá? É, do cara da mitologia nórdica lá? É. Puta que pariu. Tio Human. Que ele fala que tem que fechar 3 vezes 50 horas de jogo pra você começar a gostar do jogo. É tomar no seu rabo, velho. Não, mas é porque... Quantos final você viu? Não, eu fechei uma vez só, vi o primeiro e parei. Os outros eu vi no YouTube. Ele tem uma sacada muito boa com o final lá. Não, ele realmente, a jogabilidade dele não é sensacional, mas é um jogo bom. E é isso aí. Tô jogando também um jogo de Vita. Prossiga aí, jogo de Vita. Prossigo mais rápido aí. Pera aí, mas existe jogo de Vita? E... Porra, essa piada eu não tava esperando. E... Vai, o mais rápido aí que for, pode prosseguir com a história aí. Não, eu tô jogando o Gran Turismo 6. Aí. Nossa, ainda? Não, ainda? Não, pô, ainda, foi rápido. Lógico. Mas eu tô jogando também o Zelda, o A Link Between Worlds. Bom jogo, excelente. E a melhor coisa dele é que ele é muito parecido com o Link to the Past, né? E a pior coisa é que ele é muito parecido com o Link to the Past, né? Então, assim, eu sempre fico meio chateado porque eu não sei definir o que, que eu sinto quando eu jogo um Zelda. Se eu tô com raiva, porque, tipo, tão reaproveitando as coisas demais. Tô feliz porque estão reaproveitando as coisas demais. A gente pode descobrir isso hoje caso o tema caia no Zelda, que é uma das nossas opções hoje. É verdade. Sim. É verdade. Eu tô jogando também o Pokémon de novo, porque passei. Morado veio passar férias aqui em casa e. A gente... Caralho. E. Acho que só, cara. É bom, tá bom de jogo já, né? Ah, eu comecei a jogar Dirt 2 também. Eu não jogo corrida o suficiente, aparentemente. Não, precisa demais. Acho que tem pouca corrida, precisa demais. Eu acho. Porra, o pior é que eu ia baixar o Dirt 2 pra jogar contigo e aí precisava de espaço no HD do PS3 e eu falei, não, deixa quieto. Aí eu baixei a bosta daquele Dragon's Dogma, que lixo de jogo. Dragon's Dogma embaixo do Dirt 2, cara, não tem... É, pô, acho que eu vou fazer isso. E eu, só respondendo a dúvida, perguntaram se o International do Final Fantasy XII também é inglês, então... Ele tem as vozes em inglês, mas eu tô jogando uma versão pateada e tal, fã, com tradução de fã, as legendas, pra ficar mais fácil também, e traduzir os menus e etc. Ok. Eu tô jogando, pra me redimir com todo mundo, tô jogando Shadow of the Colossus. O jogo realmente é sensacional, é do caralho. Meu eu de 15 anos, eu tenho que dar um soco na cara dele, porque ele queria um Zelda e tava babateando. Acontece, sim, claro. E eu terminei Shantae do Game Boy, que pra quem curte, sei lá, a plataforma do Game Boy, é um jogo muito bom, muito bem feito. É a Way Forward, é foda pra caralho. E né, foi isso, basicamente. Entendi. Você, Tuba. Olha, eu terminei Pokémon esses dias com o Bidoof nível 73. Puta que pariu. Agora, se a gente tivesse edição, eu tocaria We Are the Champions agora, mas como não tem. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é uma boa. Quer ver, ó? Essa é uma boa. Não sei se vocês escutaram aí, mas. Não. Foi o Ratinho! Então, e eu tô jogando agora o Assassin's Creed 4. E realmente é muito bom. Eu não esperava que fosse tão bom. O jogo que todo Ninguém mundo. Esperava, cara. O jogo que todo mundo comprou pro PC, mesmo tendo com vários consoles, na época de desemprego e não podem emprestar pra mim. É. Desculpa. Obrigado, gente. Não se sinta tão mal, não comprei nem pro PC. Então. Mas o. A Ubisoft ele é assim, quando você não espera nada, eles fazem um troço foda, né? Sim, acontece, cara. Ninguém esperava nada desse Assassin's Creed. Não, é foda aí, pra caralho. E aí chegou ela com a pesquisa, vendo que vocês gostaram desse Assassin's Creed, o que vocês achariam se Black Flag virasse uma franquia? E aí não rola, não pode ser assim também, né? Não pode ter mais 40 jogos com o Edward. Não pode incentivar os caras, né? Não pode elogiar muito assim. Elogiar com cautela. Não sei o que dá pra fazer mais com esse jogo. Acho que uma sequência ia ser mais do mesmo só, não ia ser tão legal. Eu acho que, falta o mais óbvio, que é fazer um jogo num ninja no Japão, assim. Não, sim, a gente tá falando no contexto do Black Flag, mas... Ah, tá. Ainda falta um Assassin's Creed do Japão feudal, assim. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar, cara? Eu não duvido. Mas como é que ele pode ter um ancestral no Japão? Assim? Cara, tem tudo, cara. Você não curte japonesa? Cara, ele. O Desmond já não é um fator relevante da coisa desde o último jogo, então não importa. No 4, tacaram foda-se geral em tudo. Ah, e outra coisa, nunca se sabe, né? Uma japinha fugiu lá, o cara pegou, sei lá, acontece muito isso. Tipo, o cara teve uma filha que saiu fugida do Japão, aí o Altair. Tava lá na Arábia lá, viu uma japinha dando sopa, passou a rola. Beleza. Tá aí a história. Não, tem assassino no mundo inteiro, né? Não tem por que não pode ter. Não, eu achei engraçado porque eles botaram uns assassinos numa pegada africana e tal, assim. Nesse jogo, sendo que é um jogo de piratas, eles podiam fazer outro jogo só num contexto de escravidão e cacete. Não, mas o que eu tava falando pro Neozão esses dias é que ele é ótimo quando ele não é Assassin's Creed. Quando você tá no mar, no barco, e pilhando o navio e procurando tesouro, ele é ótimo. Aí de vez em quando o jogo te lembra que ele é Assassin's Creed. Aí ele piora. Sim. Não, mas o stealth ainda tá uma bosta comparado com qualquer outro jogo que seja focado no stealth, mas tá melhor que o dos outros. Mas eu nunca quis que esse fosse stealth. Primeiro ele tinha muito mais stealth que qualquer outro e eu achava um lixo. Eu gosto de sair matando os negros mesmo, cara. Se eu não. É sério, se eu... Que é outro jogo. Se eu for obrigado a... Não, mas é sério, eu já não tô muito afim de jogar Assassin's Creed. Se eu for obrigado a fazer stealth no Assassin's Creed, eu não vou jogar mesmo, cara. Eu vou... Não, cara, mas se fosse um stealth bem feito, você mudava a sua opinião. Porque o stealth bem feito, Nozão. É Metal Gear, né, cara? Não estou surpreso. Não tem muito mais o que falar. Não, porque tem. É foda porque ele não tem um esquema de... Eu vou deixar o Guerra muito puto, mas eu acho Hitman melhor que Metal Gear nesse quesito. Ah, tudo bem, você pode achar o que você quiser, tá errado. Você pode achar, não vai te tornar mais certo, mano, cara. Mas, acho que Hitman é o top disso aí. Não, o stealth de Metal Gear Solid ele é bem simplificado e tal, mas ele é bom por isso. O problema do Assassin's Creed é que ele exige umas coisas, tipo, botão de se abaixar, por exemplo, que o Metal Gear Solid 4 e o Peace Walker tem. E ele não tem, você só pode se abaixar se tiver uma moita perto de vocês e fica, porra, por que, sabe? Tem isso. Aliás, eu sinto muita falta disso no Metal Gear Rising. Sim. Andar, tipo, deitar no chão e me arrastar, sabe? É, mas no Rising não precisa também. Não é questão de precisar, é questão de instinto. Não, no PC Walker também não tem e eles fizeram muito bem o level design justamente pra não exigir isso. Pioram poucos momentos no PC Walker que eu sinto falta. Eu acho, sinceramente, que o melhor jogo de stealth é Uncharted. Sim, é verdade, ó. É. Realmente. Toda vez que o jogo diz assim, ó, não mate, não incomode os inimigos. Tu realmente vai lá e consegue fazer, né? Então é perfeito. Então esse debate fica pro podcast sobre stealth. Vai ser. Logo depois de Zelda. Depois de Zelda a gente vai fazer um de stealth. Então tá bom. Vamos escolher o tema logo aí. Oi! Com o Silvio, que já tá a posse aí, Silvio. O Silvio tava com aí. Saudade mesmo. E cadê os temas? Agora que não é no Skype, cadê onde que eu leio essa bosta? Então tá bom, deixa não, eu rodar o um pião aqui, cadê? Deixa eu pegar a caixinha dos temas aqui, por favor. A gente ainda tá um pouco assim, lento, né, que eu tô voltando das férias aí e tal. Não, Ano Novo é isso mesmo, é todo mundo na lentidão, assim, clima de férias, festa. Eu aguento até a vantagem de morar no Rio, as coisas só voltam a funcionar depois do carnaval, velho. Não, esse ano nem isso, né? Porque depois tem que preparar pra Copa. É a Copa, a Copa. Nossa, realmente esse ano vai ser o ano mais retrógrado da história do Brasil, velho. Vai, Silvio, lê aí essa porra, Silvio Santos. Quem vai lá? Cadê? Onde vocês mandaram? Tá lá no T-Speak, Silvio. Achei. Roda aí, roda. Tá rodando. Tá rodando, o tema número 1 é... O tema número 1 é coxinha, oi, eu gosto. O número 2 é Zelda, eu gosto também. O número 3, previsões pra 2014. A gente chama o Walter Mercado, que é muito tempo propaganda aqui. Tema 4 é o rolezinho, por favor, não. Já falaram pra caralho dessa bosta. Falaram demais já. Não aguento mais. Tema 5 que me descangalhou aqui foi Caetano Veloso. Caetano Veloso. Esse foi tirado da bunda, com certeza. Tá aqui no papel. Eu só peguei a caixinha com os papel. Então tá, fala aí, seu Silvio. Fala aí, qual que é? Então, parou aqui em tava quase parando em Zelda, mas deu uma rodadinha para o Imprevisões para 2014. Ah, fantástico. Eu tenho uma dúvida sobre esse tema, agora falando sério. É previsões, tipo, o que a gente acha que vai acontecer sério, de verdade, ou o que a gente gostaria que acontecesse? É freestyle. Na verdade, não tinha nem pensado nessa possibilidade que você falou. Mas a gente vai fingir que é possível, então... Pô, show. Sim. A gente pode fazer tipo fantástico, chama o vidente, aí o cara fala, ó, 2014, tem um grande nome da política, tem que tomar cuidado com a saúde aí. O grande nome da música brasileira vai morrer esse ano, hein? Grande nome da indústria japonesa que grava vídeo todo mês pra internet e precisa tomar cuidado. Please understand. Sim, um jogo da Nintendo vai fazer muito sucesso esse ano. Sim. Pela sua previsão, é arriscado. Eu acho que esse ano 2014 vai ser um novo Call of Duty. Só falando aqui, foi eu que falei primeiro. Nossa, que boa! Eu acho Cuidado com as previsões, ó. Você pode pisar no próprio calo aí. Acho que o Guilherme Gamer já fez essa piada. Muita gente já fez essa piada. Eu vou me matar agora. Eu acho que a gente já fez essa piada no Twitter, mas. Tempo. Foi um momento negro. Foi um momento negro na história do Guilherme Soda. Eu sou recente de vocês, as minhas piadas são mais recentes. Verdade, você tá fazendo lá no futuro. Tá me copiando. É verdade. O engraçado é que dá pra perceber a hora que o Rink está lendo o chat, é porque eu sou muito burro, eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. É meu cérebro puta limitado, é um cérebro de ogro, tá ligado? De homem das cavernas ainda. Bichão não roda manivela. Mas então, é isso aí, o que vocês acham que vai rolar? Eu acho que esse ano lança o Zelda 3D aí, pelo menos os caras anunciam essa porra. Não, anunciar, acho que anunciar. Lançar, eu não sei. Não, lançar só daqui 4 anos só. Eu não sei porque a Nintendo tá no desespero aí, né? A Nintendo tá no esquema foda que, olha, eu como fã de Gran Turismo sei bem como é que é essa parada. Anunciaram a porra lá do Smash Brothers. Ah, vai sair pra 3DS. Aí o cara nem sabia que ia sair pra 3DS. O criador do jogo, tipo. Pra caralho. O quê? Lembra dessa porra? Lá atrás, assim. Aí agora tá assim, anúncio de Smash Bros. Confirmada Zelda, porra. Tá, caramba! Confirmaram o King DDD. Confirmado Mario. É, tipo. É, o Ryu também parece que tá no Street Fighter. Assim, peraí. Vamos com calma. Isso na época do Brawler já fazia também, ele anunciando os personagens um por um. Mas hoje o desespero. Hoje o desespero é maior do que no Brawl. Se bem que quando anunciaram o Brawl, era a época. Meio finalzinho do GameCube, né? Ainda rolava um desespero. O Brawl foi no anúncio do Wii. Foi junto com o Wii? Eles já estavam cagando dinheiro? Foi naquela E3 que anunciaram o Wii, que anunciaram o Mario Galaxy, 2006. Mostraram o Twilight Princess, isso. É que dava pra, ver o bolso engordando na hora, assim, do Red, né? Tipo... Foi a E3 que a Nintendo levou o campeonato. Olha, então, a galera do chat aqui... A galera do chat falou que, na verdade, já foi anunciado Zelda Musou. Só que... Mas é uma coisa. É uma coisa. É que nem falar que o Zelda Dream tinha anunciado por causa do Link's Crossbow Training lá. Isso, exatamente. E a previsão também é... Se eles só anunciarem o Zelda Musou, aí o bagulho vai pra merda de vez, cara. Não, aí não tem como, cara. Se não tiver se os caras chegarem e falar assim... Não, sabe, Zelda 3D, mas a gente já lançou no Wii, tá lá, ó. Bagulho. Não. É o Zelda Musou, cara. Fala, eu duvido que vai acontecer isso, mas se acontecer, cara. Não, olha. Eu acho que esse ano sai o Zelda já, porque a Nintendo tá muito no desespero com o Wii U, tá vendendo muito mal e eles vão acabar essa porra. Corre o risco de ser muito corrido o jogo e ficar meio incompleto, mas eu acho que sai. Um trailer a gente vai ter, no mínimo. Então, deixa eu falar aqui o que eu acho do Zelda. É assim, é a mesma coisa do Wind Waker HD. Eles estão lançando mais um Zelda, tipo, mais um no meio pra diminuir, tipo, a espera de quem é fã, da galera que quer mais Zelda, e dar mais fundos pra eles fazerem a porra do Zelda de Wii U. Mas acho que esse ano, pelo menos, trailer sai. Agora, acho que ser lançado não vai ser. Eu só queria dizer um negócio pra vocês, como também um fã de Ganda e sofre aí com Dynasty Warriors e tal, de Ganda e tal, Musou. O nego tava reclamando do jogo só com anúncio, cara. Espera até sair vídeo, até vocês começarem a jogar e tal, que o bagulho vai ficar ruim. As piores notícias estão... Eu sou de uma opinião diferente. Eu gosto dos Musou, pelo menos pelo fanservice. Eu joguei de One Piece e é bacana, cara. Se tu curte a série, curte os personagens. Acho que o Zelda vai ser meio assim, cara. Tu vai ter até o Tingle jogável. Tu vai poder lá bater com os caras com purpurina, então... Bagulho massa. Eu acho que seria mais jogo, assim, pra série Zelda no geral, se fosse um Zelda Baçará. Acho que eu dou na mesma, cara. Eu não sei a diferença. Dois três na geração igual. Exatamente, os caras tão falando. O Baçará, eu acho que não, os caras meio que voam, pulam o tanto. Tipo, Baçará o Dissidia, só que é Musou, assim. Explica aí, Nelson, explica aí. Vocês dois nerds aí, cala a boca aí. Deixa o Nelson explicar a diferença. Não, eu não sei. Eu tô dando minha opinião mais negativa que eu já Musou na minha vida, velho. Porque, velho, os caras. Não tem um terceiro ainda desse. Os caras tá falando de um jeito que eu acho que só. Acho que só, sei lá, cara. Eu sou muito virgem pra isso. Tem o do Cavaleiro do Zodíaco, que é outra bosta, daí não tem nada a ver com nenhum dos dois. Ah, mas o Cavaleiro do Zodíaco é tipo da mesma galera que faz Musou, assim? Não é. Acho que nem é só o estilão, não, assim. Cara, porque eu escrevo aquela porra daquele post de lançamento da semana toda semana, eu tenho a impressão que todo mês tem uns dois desses que saem. É um gênero. Porque são muitos, hein? E é estranho, porque não parece ser um gênero que venda muito, né, cara? É só no Japão. No Japão vende muito, velho. Deve ser um gênero só que é, tipo, muito fácil de fazer, assim. Tem um de Kamen Rider também que é, tipo, bizarro. Nível, tipo, você tá andando com a motinha assim e fica preso na parede, tá ligado? Tipo, o PlayStation 1. Tem que manobrar batendo na parede. Por que que tem moto nessa porra, hein? É o Kamen Rider, cara. Porque é Kamen Rider, então, porra. Você sai na moto batendo nos caras, assim. É isso? Ah, suponho. Não sabe a moral do Kamen Rider, pô? Nossa, faz muito tempo que eu não vejo Kamen Rider. Ah, os caras andam na moto assim, tipo, eles não costumam lutar na moto, não, é só pra tipo, ir de um lado pro outro, mas. Mas a moto é a atração principal. Ah, é, né? Tem que dar uma atropelada no soldadinho. Que nem aquela moto com motosserra do Dead Rising 2 lá, que é a melhor parte do jogo, os primeiros 10 minutos dele. E. Então, falaram aqui que não falaram mais de Shin Megami Tensei vs Fire Emblem, isso é verdade, não se sabe mais nada desse jogo, se existe, onde vive, como se alimenta. Também não falaram mais nada do Xeno que vai ter de Wii U, e ainda existe, eu não vejo porque não existiria outro, mais. Não, o Xeno saiu uma coisa recentemente, não saiu? Não. Saiu da E3, um trailer e só. Sim. Bom, mas aquele é mais provável que o Shin Megami Tensei vs Fire Emblem, porque ninguém sabe como é que vai ser essa porra. É, ninguém sabe como vai ser, mas eu não vejo porquê. Eu confio que estão fazendo lá. Sim, ainda mais que tanto o Shin Megami Tensei 4 quanto o Fire Emblem Awakening trouxeram mais gente à série, assim. O Awakening é muito bom, e o Tensei 4 ainda tô pra jogar, mas... É muito bom. Terminei. Eu tô vendo que eu tô meio contra hoje, todos os assuntos, assim. Eu, cara, Fire Emblem e Shin Megami Tensei, assim, eu fico meio assim, sabe? Não sei. Meio assim como? Você meio fica meio assim, sabe? Sabe, daquele jeito? Tipo, eu não fico com vontade de cantar uma canção bonita, assim. Ah, esse é o sentimento. Não, você fica então indiferente só. Não, um pouco. Um pouco indiferente, um pouco. Acho que vai dar merda, sabe? Eu não fico animado com a ideia. Mas eu gostei muito da ideia do Persona dos Tekken SD lá. Que vai ser 3DS. Mas é que a Atlus também, ela tá mandando uma metralhadora de vai tomar no cu pra todo mundo, né, cara? Eles tão nem aí. Tipo aquele jogo de dança lá, velho, do bagulho, tipo, tá ligado? Vai ser muito bom, cara. Aí que fica bom, tá ligado? É única, tá ligado? Os caras não tão nem... A história é continuação mesmo. É, aquele de luta, cara, já era uma bosta a história. A história é, tipo assim, totalmente nada a ver. A história é muito ruim. E esse de luta vai ser pior ainda, tá ligado? Certeza que um demônio vai obrigar as crianças a dançarem, senão vai prender a alma delas na televisão. Ó, o Elton perguntou no chat... Você nunca jogou Space Channel 5, é basicamente isso. Mas Space Channel 5 não tem uma história, mas nunca teve uma história. Tem uma narrativa. Então, mas tô falando, mas nunca teve uma história séria. Nunca teve uma história séria. Agora, Persona 4 tinha uma história que era tipo, nossa, quem que é o assassino, etc e tal. Aí sai daí pra, tipo, luta com seu amigo aí, sei lá, velho, ridículo. E daí pra dançar on the dance floor, assim. O bagulho do Persona 4 aí, né, eu acho que é mais questão do jeito que a história foi passada, tá ligado? Porque dá pra ver claramente que não foram os mesmos escritores do Persona 4 que escreveram a história do Arena. Eles meio que falaram, ó, tem que acontecer isso aqui... E aí os caras da Ark, que fez BlazBlue, que é outro lixo de história, foram lá e escreveram. Jogo de luta nunca foi conhecido por história boa, né? BlazBlue e Guilty Gear muito menos. Os personagens são foda e tudo mais, o jogo é bom, mas a história é aquela coisa, né? Não, eles têm história, só que não tem um modo fácil de se passar, justamente porque é um jogo de luta. Pô, Guilty Gear, quando tem dois jogos, a história é legalzinha, tá? É, não sei, mas a do tema do Gear, protótipo. O pessoal falou que não tem história. Street Fighter tem história pra caralho, cara. Né, foi o que eu falei. O Zangief. É uma bosta, mas tem história pra caralho. O Zangief dançando com o Gorbachev, cara. Isso é história, bicho. Até no site eu acho que tem um post do Lord Street Fighter, não tem? Tem, a gente fez um post sobre o Lord Street Fighter e um de Tekken, pra ver qual era o pior. Isso deu um impacto. Eu acho que o de Tekken é ainda mais interessante que o de Street Fighter, cara. Nossa, o de Tekken é muito demais, podre, cara. Velho. Street Fighter não é podre, cara. Tem um monte de coisa legal. Por exemplo, Street Fighter, todo campeonato tem um vencedor oficial, tá ligado? Tipo, obviamente você fecha o jogo e você vê o final geral, assim, com todo mundo ganhando. Mas todo Street Fighter tem o lore, assim, que os caras falam, o vencedor do quarto campeonato foi esse aqui, entendeu? É uns bagulhos da hora, assim, que tem. Mas é... Isso é normal, mas o... progredir, né? Não dá, o Street não dá pra Fighter, todos serem vencedores. Eles ficam mudando e fazendo retcon toda hora nas coisas, porque... Ah, não é tão O próprio Street Fighter, assim, ele ficou enfiando no antes do 2 e... Não, o Alpha não, vinha antes do 2 e depois veio depois. Já introduziu os personagens antigos toda hora, tipo a Ibuki, tipo, o Yumi... No 4, a Sakura tem mais de 20 anos já e usa roupa de colegial ainda. Não, cara, o 4 é antes do 3, cara. Então, exatamente. Sim, mas é depois do 2. Ela tem tipo 20 anos. Já. Mas já foi pra Tóquio? Já foi pra Tóquio? Tóquio lá todo mundo anda assim, cara. Tem isso também. As minas de quarentona lá. Eu acho que o único jogo de luta com a história boa é Dive Kick. Dive Kick. É verdade, sim, é muito bom. Eu acho que a melhor história de jogo de luta é de Smash Bros. Também. Sim. Então, a gente tá totalmente fora do tema, né? Eu acho. Absurdamente! Não posso nem falar isso brincando, tá? A gente nunca esteve tão longe do tema assim na vida. Mas tudo bem. Então, sei lá, aqui. Aproveita o gancho. Esse ano tem muito jogo tipo Smash Bros. Pra sair, né? Tem o Towerfall. Vai sair pra pessoas que têm consoles. Pessoas que têm consoles além do Uya, que é tipo todo mundo. Saiu o Nidhogg hoje. Pra facilitar, então, já que você tá aí falando desse tipo de jogo, a gente poderia falar assim, qual que são as previsões pra jogos multiplayer? Quais são as previsões para RPG? Que é, você tá falando agora no caso de multiplayer, né? Que é o caso, tipo, Towerfall. Não, tô falando que tem muito jogo tipo Brawl pra sair esse ano. Inclusive o Smash Bros. Quem é que tá batendo o teclado? Tá tocando punheta com o teclado, velho. Caralho, velho. Que pariu, velho. Porque eu falei de Smash Bros. Ele ficou bravo. Mas o negócio qual a previsão? Você acha que pelo menos os caras lançam um negócio sem ser muito sem vergonha de Kingdom Hearts 3 esse ano, cara? Cara, eu acho que não. Não, né? Mas nenhuma cena assim, cara. Nenhuma CG, nenhum. Eu acho eles já lançaram. Nem o Sora sem camiseta. Né, eles lançaram outro trailer de gameplay já, que é naquele mundo que os summon do Sora são tipo uns trem. Uns brinquedos do Disney World, assim. Faz tempo. Lançaram um pouco depois do trailer de anúncio da E3. Nossa, saiu no. E tem a lenda, né? Tem a lenda que tem um trailer do Kingdom Hearts 3 que a galera viu no evento fechado, que o Sora usava arma, né? Que o Sora usava revólver. Sim. Esse aí nunca ninguém viu. Pra dar pra botar um pouco de testosterona nesse negócio. Quem sabe botar uma barbinha assim no queixo do menino nascendo. É outro que tá com 80 anos, então, já não cresceu ainda. A minha previsão é que o Kingdom Hearts 3 vai ser o Final Fantasy XV da geração passada. Vai ser dessa geração. Eu acho que vai ser igual o Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2 demorou 5 anos depois do lançamento, acho. Demorou muito mesmo. Mas eu acho que não chega ao nível do Final Fantasy XV, não, cara. Porque o Final Fantasy XV, quando surgiu, era tipo um trailer de. Era uma CG de 2 minutos. Uma música que foi feita só pro trailer, tipo, muito, muito, muito hype em cima. E aí os caras, toda E3, eles passavam o mesmo vídeo de novo. Sim, mas isso foi aqui em 2006? Não, foi no lançamento do PS3, cara. Foi junto com o 3. Foi o 3, 2006. Quer dizer, foi 2006, então. É, só que o Kingdom Hearts já tem vídeo de gameplay, tá ligado? Então, não, acho que... não, mas teve do... Não, mas teve do Versus também, sim. Quando era Versus. Só deixa eu falar um negócio aqui, que aquele gameplay de... Aquele vídeo de gameplay do Kingdom Hearts, o da E3, já foi confirmado que é meio que... Que não é verdadeiro, sabe? Eles meio que simularam. Não, não, tudo bem. Mas... Não, mas tu tá falando... Já tem alguma coisa. Sim. É alguma coisa. Ele veio, tipo, 2 dias... Uma semana depois do primeiro. Ah, bom. Então, outro. Não... Que aí tinha HUD, tinha já as coisas tudo. Claro, bem alfazão, assim. E o Nomura já falou, não, eu acho que a gente anunciou cedo demais. Mas ainda assim, não vai ser outro Versus, não, cara. Olha. É. O Nomura tá ocupado no 15. Aí, terminando o 15, ele vai fazer um Kingdom Hearts de iOS. Aí, depois vai vir um Kingdom Hearts de Android. Kingdom Hearts 3DS, Kingdom Hearts de... O Kingdom Hearts de Space Vita, Band. Né? Tem que ter. Kingdom Hearts não, de Unix em... no Command, assim, tá ligado? Vai sair um Kingdom Hearts de Vita. 3, de novo. Só vai sair um Kingdom Hearts de Vita pra eles lançarem uma versão do console exclusivo do Japão que parece uma bolsa. Novo, assim. Parece uma carteira de madame. Sei, o 15 sai esse ano, será? Não. Cara, eu quero que saia, mas... Quer dizer, eu quero que saia quando eu comprar um PS4, não sei quando vai ser. Mas... Olha, o que de diferente vocês acham que sai esse ano? Sem zoeira, assim, com FIFA e Call of Duty e Madden. Olha, eu acho que esse ano não sai Last Guardian de novo. Porra. Olha, esse aí eu vou botar na previsão que nunca sai. Esse aí eu já coloco. É, a minha previsão também. Mas não faz pouco tempo que ele, o Eda falou que ele tinha terminado o pedaço dele e tava na mão da Sony? Nossa, que pau no cu. Já fiz minha parte. Rolou um papo assim, ó. Minha parte tá pronta, tal. Não sei o que estão fazendo pro jogo, não. Aí o cara escreveu, tipo, um pedaço do roteiro nos guardanapos, assim, e deixou, assim, em cima da mesa dele com as manchas de café, tá ligado? Assim. Pô, se vira aí. Não, mas não é possível que não vá sair nunca esse negócio, sei lá. Não, tem muito hype em cima. Eu acho que ele vai sair, mas ele vai sair meio assim, justamente porque o Ida não vai ter o tanto de diretoria que ele queria ter. Eu acho que vai ser uma decepção nível... Eu não posso nem dizer que o Duke Nukem foi uma decepção, porque tipo ninguém mais esperava porra nenhuma, tá ligado? Sim. Mas eu acho que vai ser uma parada desse nível, assim, de tipo, caralho, vai ser o jogo do... Ficou desde 2006 sendo tipo o maior jogo de todos os tempos e... Aliás, desde 2006. Mas o foda é que, cara, desde 2006. Não, 2008, não foi? 8? É, não foi 2006. Acho que foi 8. Ah, sei lá, 2 anos a mais na conta vai fazer diferença. Né? Cara, o foda é que o Final Fantasy, juntando aqui as coisas, o Final Fantasy Versus, ele teve aqueles dois negócios de começo, e aí todo mundo, ok, tá morta essa porra, sabe? E aí de repente eles reviveram o jogo e o hype subiu pra caralho também, justamente porque eles ficaram muito tempo sem fazer nada. E o Last Guardian tá foda porque a cada 2 meses eles falam, não, tá fazendo ainda, ó, tá fazendo. Aí quando sair, o bagulho já não vai ter mais impacto nenhum. Né? Mano, esse pudor aí no fundo. Essa foi a opinião do... Essa é a opinião dele. É um pitcher, né, cara? É vinheta, galera, vinheta do cachorro que eu coloquei. Só que é difícil que eu não acho ela nunca, mas às vezes ela toca aqui. Tá certo. É o Nelzão aí latindo as suas opiniões. Eu nunca perdi um hype, cara, pelo Final Fantasy Versus. Eu sempre achei muito foda aquele maluco que parece um personagem de Naruto, assim, sei lá. Mas eu sempre achei muito legal a ideia, cara, de ser meio action RPG, assim. Contemporâneo. É, um pouco. Contemporâneo, um pouco. Eu digo, ele não tem a estética normal. Medieval. Assim. É, e tal, e ser mais action. Tipo, eu sempre idealizei ele como um Kingdom Hearts menos. Ah, não sei se. Colorido. Menos colorido. Opa, obrigado. Valeu. Obrigado por salvar a gente. Mas, o que que sai esse ano que vocês têm? Tá confirmado. Ah, o Final tá Fantasy 13. 8? 3, sim. É, 3, da, o Lightning Returns. Tem o Watch Dogs, tem... sai em março, né? O Watch Dogs, o Metal Gear Solid Ground Zero sai em março. Esse ano vai ser bom, porque vai ser fácil de escolher o jogo do ano. Porque saiu o Metal Gear Solid. Metal esse ano Gear que passou é foi difícil, muito cara. Sossegado. Sim, porque esse ano eu tive que realmente que pensar em qual seria o meu jogo do ano. Mas aí, ano que sai Metal Gear Solid, não preciso. Sai tudo em massa, porra, né? Metal Sim. Gear, Watch Dogs. Mas o Rise não era do ano passado? Era, mas eu disse Metal Gear Solid. Ah, não, mas Metal Gear, Metal Gear, né? Não, o Rising é bom, só que não é Gold Material, né? Enfim. Esse ano sai Alien novo aí, se eu já falaram. Sim, o rapaz novo. Falou. Como que ele chama mesmo? O Seven, é o. O Elton falou antes? Elton. Sim. Pera, como que chama o Alien novo? Eu esqueci, cara. Ah, achei que você tava falando do rapaz. Porra, você não esqueci, cara. Deixa eu ver aqui. A Isolation, acho que é. É, não, Isolation. Eu achei boa demais a ideia do jogo, só não sei a execução como vai ser. É, tá lembrando aqui a empresa que tá fazendo, ela só fez Total War, ela nunca fez um jogo que não seja de estratégia na vida. Vai ser um Alien de estratégia. Tudo pra ficar bom pra caralho. Vai ter o Ultra Street Fighter 4, que deve ser diferente pra caralho do Super. Bayonetta 2 esse ano, vai. O que você acha? Eu acho que sai, porque como eu disse, a Nintendo tá na correria do cacete, ela. Sim. Vamos fazer o possível pra ser tudo rápido. Não, o Sim. foda é que o jogo que eu mais tô esperando, além do Metal Gear Solid, é o Rage of the Universe, que foi um jogo de Kickstarter. Sim, tem esse aí também. Cara, esse jogo, desde que eu vi os primeiros concepts, assim, eu botei muita fé e ele sai agora em março também. Nossa, esse é foda mesmo, cara. Esse eu tô esperando. Esse é tipo um Zelda meio steampunk, meio... cyberpunk. É um Zelda steampunk, tipo, só que não tem overworld, parece, né? Você vai descendo cada vez mais. E ele vai ser um esquema de padrões de bosses e de progressão, tipo de Dark Souls e tal. Tá bom o jogo, tá bem bonito. Então, o negócio que eu tô sentindo falta também é que fora essas... Dark Souls 2. Fora essas coisas indie aí, bicho, todas as franquias novas que tá pra aparecer aí, que tá marcada pra aparecer... Eu não me interesso por nenhuma delas, cara. Tipo, quem sabe aquele da Band lá que pareceu legalzinho jogar Destiny, assim. Qual? Né? Tem o Destiny. O Destiny parece legalzinho. Parece bem bacana. Mas o resto, bicho, sim. Aquele jogo de parkour com robô gigantesco lá, é uma bosta. Não, achei Titanfall legal, eu quero jogar, cara. Não, Titanfall eu achei meio... Não, sem sal. Não, ele não tá sendo o meu jogo mais esperado. Eu gosto 2014, muito de robôs, mas ele me parece bacaninha. Ele me parece a multiplayer. Então, a evolução do Call of Duty mesmo. Ele é melhor do que aquele que eles tentaram empurrar como se fosse um puta de um jogaço do caralho lá, que é um MMORPG lá, que na verdade não é MMORPG, que é de tiro, que... Aquele que é tipo Borderlands. É, isso, que passa no futuro. Não é que tipo Borderlands, não. Que passa no futuro, que a humanidade toda está doente. Então, o da Bungie, porra. Não é o da Bungie, isso aí. Eu acho que é Destiny, cara. Não é Destiny, caralho. É um outro que, tipo, puta merda. Depois eu vou ver o nome, mas não é Destiny, não. Destiny não é esse. Alguém vai falar aí. Ou não. É... Mas eu tô ligado. Foi a última coisa que apresentou na... Foi a última coisa que apresentou no... Uma das últimas coisas que apresentou no negócio da Sony ano passado. Oh, calma, o The Division? The Division. Aquele da Ubisoft. Era só falar Ubisoft que a gente lembrava. Esse não lembrava que era Ubisoft. Vai sair só 2015 agora. Ah, que bom, porque aquele jogo eu achei um lixo, cara. Não, tipo, a galera tava pagando muito pau e eu... Eu achei ele meio tontão, assim, porque é um jogo do Tom Clancy, tá ligado? Tipo, com a... Não do Tom Clancy, mas com a marca Tom Clancy. Mas o. Pelo menos graficamente saiu um vídeo de tech demo dos gráficos dele e tá bonitão. Ah, mas gráfico, velho. Gráfico, não, sim, você olha pra mim que eu sou lindão aqui, eu sou 10 de 10. Não, bicho. Não vai segurar o jogo, mas ele é uma boa. Esse vídeo de mostrando é uma boa noção do que a gente pode esperar dessa geração que tá vindo aí. O jogo provavelmente vai ser uma bosta. Ah, tá confirmado o Halo novo esse ano. Nossa, que Halo que ia parar no 3, né? Vamos... Halo novo eu nem lembrava, cara. Vamos lembrar que Halo... agora. Vamos só lembrar que Halo ia parar no 3, depois eles fizeram aqueles outros dois spin-off lá, daí eles falaram, não, agora o quarto é o último mesmo, galera, que não, esse não, agora é sério. Não. Eles falaram que ia ter uma trilogia nova, então a gente já teve o 4, o 5 e vai ter o 6. Não, tá acho que, cara, eu tenho quase certeza que eu escutei falar que o 4 era o último. Não, trilogia nova, cara. Não, eles falaram no 3 que ia ser uma trilogia nova. Falaram no 3 também, porque a Bang ia sair e tal. Mas aí. Sim, a Bang saiu. A partir do momento que anunciaram o 4, você sabia que eles não iam parar aí. É, mas é que isso veio junto com o anúncio do 4, que ia ser uma trilogia nova. Né, sim, na E3, no anúncio do 4, eles anunciaram, vai ter uma trilogia nova, o primeiro é o 4. E vai ter aquela série de TV de sim, de Halo também agora. Então, aquela série de TV, não do Halo, aquele que é uma série de TV que Quantum você Break. Assiste, daí é Quantum Break, esse aí. É, esse tô drogado ainda, daí. Gente. Cara, quanto eu esqueci o nome da empresa agora aí. Ah, Remedy. Ele eu tenho esperança nele porque é da Remedy. Exatamente. A Remedy nunca faz jogo ruim. Ela já faz jogo mais ou menos, mas ela nunca fez jogo ruim. Se não fosse da Remedy, eu já estaria rindo já, antecipadamente, tá ligado? É. Mas. Eu fiquei bem surpreso com a Remedy, porque eu fui jogar Alan Wake esperando nada e, tipo, tá. Virou um dos meus jogos preferidos, assim, nossa, muito bom. Mas eu acho bem ruim, cara. Eu achei um dos piores da Remedy. Não, eu acho ele um dos piores da Remedy, mas ele ainda é um jogo competente, assim. Ó, desculpa... O American Nightmare eu acho bom. Acho bom pra desculpa o spoiler aí, galera, mas eu já falei isso bastante no chat do Games Foda, mas o Alan Wake chegou uma parte que eu cheguei muito próximo de parar de jogar um jogo, que eu nunca faço isso, que foi na hora do chefão do trator, cara. Do jogo, ah, só no início. Então, velho, exatamente. Foi. A hora que eu vi aquela porra lá, velho, eu falei assim, ah, velho, não, sério, top. Vou jogar o controle fora que eu não quero. Não, cara, mas, cara, o jogo é o que aconteceria se o Stephen King escrevesse um jogo. Você tem que esperar esse tipo de coisa. Nossa, não fala assim do Stephen King, cara. Esse cara é muito melhor que aquilo. Não, cara, eu gosto dele, mas tipo, ele faz essas coisas absurdas, tá ligado? Ele faz essas coisas absurdas quando ele não tem porra nenhuma pra fazer, cara. É tipo, o Stephen King, cara, tem uma história muito boa dele. O cara ele falou assim pro produtor dele lá, de livros. Viu, eu quero escrever um livro sobre beisebol. Aí o cara falou assim, ah, beleza, pode escrever, cara, não tá com nada pra lançar seu mesmo. Aí o cara escreveu em 2 semanas o livro de beisebol. É sobre uma história de beisebol. Então é isso aí, cara, tá ligado? Quando ele não tem nada pra fazer, ele faz o que ele quiser, velho. Assim, na parte do trator, eu olhei, não, beleza, é um trator, ele apresenta algum perigo. Aí na hora que os pedaços da ponte começaram a me atacar, aí sim eu olhei. Tá, não, vamos então, ver onde é que vai isso é aqui, o bagulho, né? Que é justamente a Darkness lá do bagulho, é uma parada etérea, ela só quer te matar, tá ligado? Um pedaço de concreto usa. Vem em cima de você, assim. Sim, não, ele tá com foda-se. Mas eu gosto de Alan Wake, gosto muito da American Nightmare, mas eu gosto muito mais dos dois primeiros Max Payne. Ah, sim, vocês voltam pra jogar. Então falta alguma coisa que saiu esse ano? Fora esse ano tem um tal do projeto que o Miyamoto tá trabalhando que ninguém sabe que porra é essa, né? Ele falou que vai surgir aí um novo IP da Nintendo depois de 10 sempre, anos. Sempre falam e... isso, cara. Ele deve ter visto alguma coisa na casa dele agora. É, exatamente. Pra que ele viu no feriado que vai ser. Tipo, ele acordou assim, viu o ventilador de teto, puta merda. Agora fazer vai. Um jogo. Não, o Miyamoto, você não tá entendendo, o projeto é na casa dele. Tipo, a mulher dele falou assim, amor, a porta do armário ali tá rangendo, velho. Ele falou, puta, eu vou começar um projeto aí. Aí o projeto dele é arrumar as portas do guarda-roupa. Vocês não entenderam, velho. Não é jogo, isso tudo tem que ser jogo pra vocês, caralho. Porra. Pior que é muito isso, né, cara? A gente zoa, mas o bagulho é muito isso, né? Aí tá passando no meu jardim. Na moral, agora que ele tá velho, cara, eu acho que ele tá ligando foda-se, tipo, ele tá ranzinzão, assim. Dá a impressão, pelo menos, com as últimas decisões dele, que ele nem vai... Ele não olha mais as coisas assim e vê uma ideia de jogo. Ele olha pras coisas e fala, ah, tô velho, chama algum empregado aí pra arrumar, tá ligado? Se fosse hoje em dia, ele visse as formigas no quintal, ele passava um inseticida, ele não ia fazer Pikmin, não. Não, mas então, mas o único, tá, a moral desse anúncio é que era, na verdade, era um IP novo pra Nintendo, né? Uma intelectual. Não, mas não. De onde veio esse anúncio? Porque eu já ouvi essa história há muito tempo já. Não, muitas vezes ano eu passado. Ouvi essa história. Não, veio ano passado, que eles estavam. Que eles, tipo, eles notaram, tipo, falaram, ah, faz muito tempo que eles não. Que não. Sabe, que não estão falando de IP novo na Nintendo e. E aí a gente tem que fazer um olha. Novo, foi mais ou menos isso. O que eu notei é que não tem nada anunciado pro 3DS, né? Tem é muita verdade. Pouca coisa. É, vai ser saiu muita coisa esse ano de 3DS, então. Sim, mas pra esse ano tá meio parado. Eu acho que eles estão se dedicando todos ao Wii U, porque... Sim, é capaz. Faz algum sentido, né? Na real, o 3DS com os lançamentos de third e uma coisinha ou outra, assim, meio que se mantém, assim, eles administram a, uhum, a vantagem. Mas tem, em março tem Bravely Default. Uhum. Audaciosamente que tá muito bom. Tem o Yoshi também, é em março. Sim, o Yoshi's New Island lá. Você sabe que, só assim, falando do Bravely Default, sabe que eu andei pensando? Esse nome faz sentido? Cara, é porque é o nome de uma das mecânicas do jogo. Então. Não, só isso, mas pensa comigo. O jogo, o Bravely Default, o que que é ele? Ele é um spin-off de Final Fantasy, basicamente. Sim, ele era pra ser o Warriors of Light 2, né? É, ele é tipo um spin-off de Final Fantasy comum. É só um joguinho, um Final Fantasy comum. O joguinho que você pega o seu soldadinho, sai andando, mata o que você tem que matar, salva o mundo e acabou. É, tipo, simples e tipo, se eu for pensar, é difícil alguém fazer esse tipo de coisa hoje. Tudo cheio de merda, assim, cheio de mecânica babaca. Ah, aí você tem que ligar o 3D, aí você tem que, porra, raspar stylus na sua tela até arrancar essa merda. Não, eu entendi o que tu quis dizer. É só e realmente faz um sentido. RPG comum. Acabou. Então, pra mim faz tipo, sentido. É que hoje em dia ser um RPG comum é a parada mais rara, tá ligado? Exato. E tem que ser muito bravo pra fazer isso. Sim. É, eu acho que você tem que ser audacioso pra fazer um negócio que não tem nada de importante. Hoje em dia todo mundo é hipster, você tem que ser muito corajoso pra ser normal. É isso. Bravely Default, em breve aí no seu 3DS. Chance! Viu? Tomando rabo, né, velho? Então, aí a gente volta àquela pergunta que foi feita lá no início, que era o que a gente acha que vai sair de diferente. Agora que a gente revisou tudo. Então, a parada, isso que eu falei, fora os indie, é tudo mesma coisa, velho. Tudo mesma coisa. Por mais que o cara bote um nomezinho lá, tipo assim, vai ser um novo jogo, nova franquia, blá. Já vi antes. Então eu quero outra coisa. Uma coisa louca. Tem bastante coisa indie que eu tô interessado agora. Então, foi o que o Rinks falou, né? Mais na parte indie mesmo. Aquele Project Phoenix sai em 2014? Qual que é o Project Phoenix? É aquele Kickstarter que ele é um RPG com, tipo, todo mundo que já fez um RPG na vida. Putz, eu não sei. Acho que é só no que vem, que aquilo é muito grande. Viu? Eu tenho a impressão de que era no final desse ano, cara. Ou começo de 2015. E esse ano, sai do Tim Schafer, que começou toda essa porra dessa onda sai, aí? Sai amanhã. Sim, você tá zoando que sai amanhã? É sério? O Beto sai amanhã. Não, espera aí, você tá zoando a minha cara que sai amanhã, velho. Cara, o T-Shirt tava falando no Twitter, tipo, ontem mesmo. Cara, fazem tipo 20 anos que eu não lanço um jogo que eu tive total controle. Terça-feira vai ser um dia importante pra caralho, ele tava falando. Sai amanhã pra quem pagou no Kickstarter. Quem ajudou. Porra, review quinta-feira, galera. Não pode. Não pode fazer review? Não, né? Não, tem embargo. Eu acho que no beta não, cara. Ele pediu no e-mail do Kickstarter, ele pediu lá, galera, segura aí. Ah, vai tomar no seu rabo, Tim Schafer. Seu gordo de merda. Vem aqui no Brasil, quebra tua cara, velho. Tô mó empolgado aqui, o cara vem me cortar isso, o meu barato. Você vai respeitar isso. Vai tem sim. Tem muita gente ali no meio que... Tomara que eu não goste do jogo e dê 0 de 10 pro jogo. Não, gente que vai desrespeitar vai acontecer, mas a gente não deve desrespeitar, cara. É. Faz eu respeito muito. Faz no seu Tumblr lá, Rinks. Faz você só, viu? Cara, não respeito nem meu pai com a minha mãe, eu vou respeitar o Tim Schafer, velho. Tô no rabo. Ah, mas é isso aí. Então, que bom, então vai lançar aí, esse ano lança do jogo do Tim Schafer, a única sensação. Tem um deles, né, sai. Tem mais dois, né? Tem mais dois? Tem mais dois Kickstarter deles. Ah, tá, sim. Puta merda, hein? Não, cara, foi ele que começou esse negócio de Kickstarter, sabe? Ele deixa o cara aproveitar um pouco que ele criou. Não, foi ele que mostrou pra galera que era viável. Sim, que tem, né? Todo mundo tava olhando, Kickstarter, não sei, ninguém dá dinheiro pra isso. Ele foi lá, conseguiu 3 milhões. E aí chegou o Inafune aí e aí foi todo sistema. Mundo, é. E o jogo do Inafune não dá pra agora, né? E o jogo do Inafune ainda tá naquela. Acho que é 2015, toda aquela polêmica lá, ainda ou não? Puta, aquela polêmica foi escrotinha, né, cara? Não, até hoje essa merda aí, garanto ser. Ainda, ah, tá? Nem vamos discutir aqui. Um dia a gente. É, foda-se essa polêmica, porque ela é muito, muito escrota mesmo. Não, mas você tá de qual lado? Você tá do lado do. De quem? Eu tô do lado de que eu acho que o jogo vai sair bom, cara. Não, não é. É a única não, coisa não, que eu tenho pra dizer, tá ligado? É uma polêmica. É a polêmica tosca lá. Ah, da menina lá? É, polêmica ah, do. Não, eu acho que foi escrota a galera zoar ela por uma parte. Eu acho que ela foi escrota em outras partes. Como sempre, é um bagulho relativo. Mas realmente não é tema pra hoje. Nelzão político pra caralho. Que fantástico. Aplausos pro Nelzão. Nelzão vereador. Vereador Nelzão. Tem um papo de vereador mesmo. Assim. Tem aí um 2014, tem uns 5 jogos da Telltale, né, pra sair? Sim. Tem a Bíblia, segundo a Telltale, é Jesus. Tem o Tales of the Borderlands sair esse ano? Eu não acho que acho nem que data, cara. Mas acho que esse ano, sim. A Telltale... Qual que é o tamanho da Telltale? Porque eu tinha a impressão que era tipo 10 caras, assim, não 10 caras fazendo. Que eu saiba é pequena, não é? Deve ser uns 50 pessoas. Hoje em dia já deve ter tipo maior que a Google, até o Tails, assim, os caras não sabem. A HBO já vai começar a fechar pacote, assim, tá ligado? Viu, você quer fazer uma série? Mas você quer que sua série tenha um jogo da Telltale também? É tanto, tá ligado? Sim. Não, o Borderlands eles mostraram um trailer bonitinho, então deve sair esse ano. Agora, mas eles mostraram isso, ninguém sabe. Game of Thrones não mostraram nada. É, isso é verdade. Mas o trailer que eles fizeram, tipo, foi na engine da Telltale, porque não tava igualzinho de Borderlands. Mas não dizia sobre o que seria nada sobre o jogo. Só falaram, tem um Borderlands aí, vai ser feito pela gente. E é basicamente isso. Só que tinha o Handsome Jack falando, então todo mundo ficou, eita porra. É foda. É, isso tem que acabar do que começaram ano passado, né? Então... O do Fables e o. O Fables e o Walking Dead 2, sim. Walking Dead, isso. Ainda não joguei o Walking Dead no início da segunda temporada. Tem que jogar. Então. Daí. eu tô digitando, galera. Eu sou host, mas é. Você sabe como que eu sou. Eu já falei que meu cérebro não funciona duas vezes ao tempo. É. Não sei. Por que que o cara falou aqui que o episódio 2 tá empacado, mas eles falaram isso que tá empacado mesmo? Ou é... Não falaram nada. Não, é, às vezes atrasa mesmo. Eles falam que em teoria deveria sair um por mês e tal, mas. Não, mas isso tá estranho que antigamente eles lançavam um por mês. O De Volta pro Futuro. Não, o não foi um por mês. Não, De Volta para. Pro Futuro não? Foi de 3 em 3 meses. É, e o. Nossa, não. Lembro... Não, era 3 em 3 meses também. Mas tipo assim, não tinha hora pra lançar. E, por exemplo, o que eles lançavam de mês em mês era o Ilha dos Macacos, mas eles lançaram até o 3, aí o 4 e o 5 eles demoraram pra caralho pra lançar, assim, tipo... Não foi pra caralho, tipo, um mês e meio, dois. É, um mês e meio, dois, mas a galera tava, tipo assim, um mês a galera já tava dando F5 lá, tá ligado? Mas eu lembro que o Sandemax era um por mês. Sim, mas o Sandemax, os primeiros, eles eram bem low budget mesmo, sabe? Não tinha motivo pra não lançar um por mês também. Não, mas ó, o cara falou, o Filmangas realmente, ele saiu em outubro, cara. No... Sim, já fazem. Fazem. Vai fazer 3 meses já. Será que eles vão usar, tipo, não reaproveitar cenário? Uma coisa que a Tateu fazia muito era isso, era o mesmo cenário, todos os. Não, o Saimax era todos, era o mesmo cenário. Aí, era sensacional e era até engraçado. Que no Dia dos Macacos eles pegavam o mesmo NPC e botavam um tapa-olho no outro episódio e outro cara. Mas essa aí é um por mês, é o preço, né, que se paga. Não, previsões. O Luiz Vieira no Twitter falou que o Phantom Pain pode sair só em 2015, é o Ground Zeroes que sai esse ano. E, pode, sim. O Phantom Pain pode sair quando quiser, irmão. Cara, vai lá 7 anos. Tá, qual que é a diferença, Luiz? Eu não entendi como é que é isso. O né? Ground Zeroes vai ser, tipo, a primeira parte do Metal Gear Solid 2. Ele vai te enganar, sim, pra achar que o jogo vai ser um negócio. E aí você vai criar hype. E aí o Phantom Pain e o Kojima vai fazer o que ele quiser. Sim. Não, o Ground Zeroes vai ser numa escala menor, ele vai ser Ele vai ter tipo, ele vai ter não sei quantas missões de história e um monte de missão opcional, vai te dar um mapa grandão e tal. Mas vai ser uma escala menor do que a do Phantom Pain. E as missões de história vão servir como um prólogo do Phantom Pain. E aí, mas o Phantom Pain vai ser, tipo, mundo aberto e o caralho, enquanto o Ground Zeroes não. É, o Ground Zeroes vai ser numa base e tal. Uma missãozinha. Tipo o Metal Gear Solid 1, que é numa base também. Ground Zeroes, então, é tipo The Poor's Man Phantom Pain, é isso? É, o cara pobre. Pode não, ser. Não, é introdução. Uma... É, tipo, ele vai parte ser... do Metal Gear 2 mesmo. Literalmente é um prólogo, tá ligado? Só que ele é um prólogo que vai ter um monte de sidequest pra justificar o preço. E eu acho que vai ser bom, assim, porque não tem como ser um jogo ruim. Cara, o negócio que eu tenho do Phantom Pain é que, tipo, desde o Metal Gear Solid 3, o Kojima queria fazer um jogo de mundo aberto. Tanto que os primeiros trailers do 3 eram de mundo aberto, eram uns trailers paródia de GTA, assim. E aí no final ele não conseguiu. Mas agora que ele vai conseguir com o Phantom Pain, eu tenho grandes esperanças. Olha, o que eu acho é o seguinte, hoje em dia é muito difícil surpreender as pessoas. Porque, por exemplo, na época do Metal Gear 2, era uma época que tinha internet e tal, mas... Não, mas era em bem menor escala. É, assim. Hoje em dia as informações passam muito rápido. Hoje em dia a galera, tipo, se ficar louco, assim, pega a imagem inteira do bagulho, já extrai imagem pra ver se tem algum negócio esquisito lá, tá ligado? Então é muito difícil você enfiar um bagulho no seu jogo que vai realmente chocar que nem foi o... Não, mas o lance do Raiden, acho que ele conseguiria fazer hoje de novo. Não, cara, o negócio do Kiefer Sutherland, eu acho que vai ser um esquema assim. Só que assim, a galera já espera, porque é o Kojima, tá ligado? Eles já sabem que vai ter um monte de coisa. Então, eu acho que eu já discuti isso, não sei se foi com vocês. Mas, se o Kiefer Sutherland realmente vai ser o Snake e não tiver nenhuma Brinks assim... Essa vai ser mais surpresa do que se ele tentar fazer uma surpresa. É verdade. Não, mas é foda que lembra, tipo, naquela E3 que teve um trailer do Phantom Pain que ninguém sabia que ia ser Metal Gear ainda e tal. Era só o Snake no hospital. Descobriram e passando... depois de três Sim, horas. Sim, né? Aí a galera no NeoGAF já tava loucaça, viram que os buracos nas letras formavam Metal Gear Solid 5 e tal. E porra, e aí depois eles admitiram. Aí teve o negócio do Jacob lá. Que era o Kojima. Jacob não, Joaquim. Joaquim. Mas ele teve bastante coisa que eles descobriram na hora, mas tem, tipo, aquele trailer. Tem um trailer que eu nem vi muito comentário aí na internet, que é um que. Ele fica com umas estáticas, que é código Morse, assim. É só uma parada e que tem uns frames que aparece o negócio de meme do Metal Gear Solid 2 e que se você coloca o áudio ao contrário, é a música que. Os robôs do Metal Gear Peace Walker cantam e tal. Esse eu não vi a galera dissecando tanto assim, enquanto eu vi o resto das coisas. Mas o 2. O 2 ele trocou o Raiden pelo Snake nos trailers e tudo. Sim, sim. Então acho que hoje ele conseguiria fazer um negócio igual. Né, tem um negócio de nenhuma das vezes que o Snake tá falando no Phantom Pain no Ground Zeroes tem naqueles demos, mas no Phantom Pain nenhuma das vezes que o Snake tá falando que, em teoria, é o Kiefer dublando, nenhuma das vezes mostra o rosto dele, a boca dele mexendo e o cacete. E tem o David Hayter todo, eu não quero jogar um jogo que não tenha a minha voz, ele tentando lançar umas iscas, assim. Então, o problema maior que eu acho aqui é que... Quando os caras começam a criar muito hype em cima da parada, assim... Nem falaram pra ele que tava em produção o bagulho. É meio sacanagem mesmo. Não sei se vocês viram que eu caí. Por... Sim, mas caiu a televisão. Não, só caiu eu mesmo. Mas o que eu tava falando é que enquanto cria muito hype... O problema é que quando cria muito hype em cima das paradas, a galera começa a esperar exatamente isso, cara. Esperar... Que seja surpreendido, esperar que, tipo, tenha umas brincadeiras no meio da parada. E se não for nada disso, se for, tipo, um puta de um jogo do caralho, um Metal Gear fudidão, mas não tenha nada demais, assim. Será que não vai acabar prejudicando exatamente porque o cara gosta de ficar fazendo essas brinks? Eu acho que não, porque, cara, o 4 e o Peace Walker já não tiveram isso. Tipo, ele fez isso no 2 só, tá ligado? E aí a galera espera. O 4, ele só não queria fazer, então ele botava uma dica do trailer que ele não queria fazer. Mas o jogo saiu justamente o que você falou, saiu um jogo bom, mas que não teve nada de surpreendente. O Peace Walker também. Agora, tem brincadeira esse... dentro do próprio jogo, né? Sim. Isso ele sempre põe, né? Mas agora o 5, ele tá uma nebulosa muito grande em cima, cara. Entendi. Não, mas isso aí também tá totalmente fora. A gente tá meia hora rapidão falando de Metal Gear, né, seus merdas. O Toro falou que o Brawl criou um hype e atendeu as expectativas. Não é nem nesse esquema de atender a expectativa, o Toro. É mais uma questão de... Porque é uma parada autoral, então você sabe que é o Kojima que faz e tal. Então você tá esperando determinada coisa do jogo, além do jogo. E é isso dele não te apresentar uma parada... Que você fique, caralho, não vi essa chegando. Não do jogo ser bom ou não, como foi o caso de GTA e de Smash Bros. Brawl. Ó, o carinha aqui falou um negócio que foi muito mind-blowing pra mim. 24 horas vai voltar? Como assim, cara? Sim, cara, anunciaram hoje. Mas velho, por que voltar? Era pra ter parado antes, tipo, por que que vai voltar? Vai ser, no 24 horas vai ser um trailer de Metal Gear Solid 5 também. É, aí pode ser. Tá tudo no esquema. 24 horas era a melhor série do mundo quando ela realmente era 24 horas. Quando, tipo assim, as coisas que aconteciam eram 24 horas, não os caras cruzando Los Angeles em 5 minutos, tá ligado? Aí era... Então, o tema era previsão, a gente não fez nenhuma previsão, né? Então. É, faça uma previsão aí, tu. Cada uma fez uma previsão aí. Eu começo? Vamos começar. Faz aí, começa tudo. Tá. Putz, Half-Life 3 60. Ah. Não. Half-Life 3 vai ser anunciado esse ano, eu acredito. Cara, e o pior que eu não... Half-Life 3 é um dos jogos que eu não duvido que tipo, igual o Last Guard, que não vai sair. Eu acho que vai sair, sim, alguma vez. Eu acho que vai, mas quando eles tiverem alguma coisa, como foi o... Cara, a Valve não tem nada anunciado pra esse ano. Tipo, eles... Tudo eu acho... Deve dar trabalho fazer o Steam Machine, aquela porra lá, mas... Alguém deve estar fazendo um jogo lá dentro. Cara, eles fazem quando eles quiserem. O esquema de Half-Life é que a Valve não vai fazer um Half-Life pra fechar a história, tá ligado? Nunca foi sobre isso. É, cara, mas tem um cliffhanger no final do último. Sim, que saiu. Mas tem um cliffhanger no final do 1, no final dos episódios e tal. Não, mas nunca do foi... não tinha cliffhanger no final. Tinha sim, velho. Você aparecia lá no... Não, mas você conseguia dormir com aquilo. Não, acabou assim, beleza. Então, um final idiota, mas acabou. Agora o 2 não, ficou claramente um cliffhanger ali. Que eu não posso falar que é spoiler, mas... É, não, o 2 não ficou um cliffhanger, ficou infinitos cliffhangers, né? Sim, mas eu acho que eles não vão continuar só pra fechar a história. Eles vão perder uma oportunidade se eles fizerem só pra fechar a história. Eu acho que eles vão querer fazer o bagulho quando tiver alguma coisa maior que eles podem fazer pra jogo, então, no geral. Mas eu tava conversando exatamente isso com o Tuba no carro uma vez, eu não lembro onde que ele tava indo. Que eu acho que os caras também, eles não querem fazer isso. Tipo assim, fazer o que é óbvio, fazer tipo o que aconteceria depois do 2. Eles querem fazer uma transição que foi igual do 1 pro 2. Ou seja, que seja bastante tempo passando entre eles. É, uma parada completamente diferente. E que você não saiba o que aconteceu ali no meio e que você acabe descobrindo durante o jogo todas as tretas que rolaram. Mas tipo, as coisas que aconteceram logo depois do episódio 2 já ter sido concluída faz tempo, tá ligado? Sim. Eu acho que eles vão mais ou menos por aí, assim. Se eles forem lançar um jogo. Pense comigo. Vamos aí, ó. Não tem nenhum jogo anunciado pra esse ano da Valve. Correto. Tinha só o Dota que saiu ano passado. Sim, saiu em agosto. Tem console novo, tem tecnologia nova pra eles brincarem e fazer coisa nova. Tem Steam Machine aí que eles precisam de alguma coisa. Então. Eu acho que é. Tudo indica que. Correto. Eu acho que você tá na parte da negação ainda. Que jogo da Valve que tinha anunciado pra esse ano? Nada. Nenhum, então. Então, tipo, não saiu o Half-Life 3, tá ligado? Não, exatamente. Eles não tem nada. Não, pra esse ano passado. Pra esse ano passado tinha o Dota 2. Não, ninguém sabia que o Dota ia sair em 2013. Ele tava em beta e por mim podia continuar em beta pra sempre, tá ligado? Tava funcionando. O Dota é foda, hein? Mas saiu. Sim, ele saiu. Tinha alguma coisa. Não, eu quis dizer Grandes Merdas porque já tinha saído há mil anos, ninguém sabe. Sim, ele não tava aberto, então. Eu sei, é porque. Vocês querem saber, isso, ó. Geralmente você... o que é a parada real, velho? A parada real é o seguinte: a Valve descobriu o que é óbvio há muito tempo, desde o Duck Nukem. Que é, se você. Por exemplo, se Assassin's Creed. Todo mundo sabe que esse ano lançou Assassin's Creed. Já lançou. Aliás, lança dia 15 agora o Liberation HD. Não, vai. O próximo. Então tá, desculpa. O próximo Assassin's Creed main que vai lançar. Se os caras falarem assim, ó, a gente vai lançar. Aí chega na hora, lá em outubro, os caras não lançam. Aí os caras param de falar do bagulho, não dá notícia e tal. Todo mundo vai querer essa porra desse jogo. Quando esse jogo lançar. Sim. O bagulho vai explodir. Então o que a Valve tá fazendo? Left 4 Dead 3, Team Fortress 3, Half-Life 3, tá tudo mocosado em produção. Quando os caras lançarem, essa porra aí vai vender que nem água no deserto, bicho. Não, essa estratégia não é muito certa, Rinks. Como não é muito certa, velho? Vai não, lá você, então, você é dono da Valve, cara. Compra a Valve e vai comandar a Valve, então, caralho. Porra. É uma estratégia que funciona, mas ela é meio idiota, você não faz de propósito isso. É, pois é. Cara, do que Nukem não ficou 3 anos de propósito em produção. É, não. Mas eles se os caras conseguem manipular isso e se manter de boa, é uma ótima, cara, é um fantástico. Se os caras têm dinheiro pra isso, né? Tá, enfim, o que eu acho do Half-Life 3 é que vai sair quando sair uma nova engine, pronto. É igual ao Half-Life 2. Mas eles estão fazendo a engine nova, já. Isso, tá. Isso é. Então sabe. Vai sair quando sair a nova engine, isso é uma... Óbvio. Então, esse ano. É, esse por que ano. Não? Vai, eu quero mais. Eu quero mais previsões loucas, tá, aí. O Tuba deu a previsão dele. E a sua, Rins? Não. A minha não, por último. A sua, Vai, Guerra, é que eu não tô com nada na cabeça. Eu vou pensar, eu falo o próximo. É, eu também não. Vai, Guerra. Deixa o Guerra aqui. A nova. Ah, é. Tá, vou falar minha previsão aqui, tá? Minha previsão aqui é que vai lançar um Darkstalker novo esse ano. Boa. Os caras vão. Já devem estar fazendo há muito tempo essa porra aí. Os caras já tentaram animar a galera com aquele. Com aquele remake lá e tal. Que não funcionou muito bem. Mas eu acho que o bagulho já deve estar fazendo, os caras vão falar assim, vamos lançar de qualquer jeito, eu acho que deve ter um Darkstalker pelo menos anunciado esse ano. Rinks, eu quero muito acreditar em ti, mas a gente tá falando da Capcom, cara. É da Capcom, bicho. É aí quando eles lançarem um, eles lançam 5. Eles estão lançando o Strider novo aí. É, mas não é da Capcom, né? É de outra empresa que fez o jogo. Não, mas é a Capcom que tá bancando. Então, pode ser um Darkstalker de uma empresa podre também, vai ser uma merda. Ainda nas previsões do Hinks, qual que é a sua previsão pro Senhangá Cura Novo, que vai ser de cozinhar lá e de dançar? Eu acho que vai ser fantástico, vai ser uma delícia. Mais uma previsão, eu garanto pra vocês que até o final do ano lança o Senhangá Cura do Vita pra inglês, que é outra coisa que eu tô esperando muito. Lança porque você vai na página dos caras lá da. Os caras que traduziram, a X, não sei o que lá. Exceed, você vai na página dos caras do Facebook, é 100% dos comentários pedindo do Vita, falando assim, eu comprei, agora você vai ter que fazer o outro, tá ligado? Os caras compram um jogo de 3DS pra fazer os caras de refém. Ó, eu comprei o bagulho, agora você vai ter que fazer o outro pra mim. Isso não funcionou muito bem, né? Quando a Atlus tava relançando todos os Personas pro PSP, né? Tinham 4 pra eles relançarem, eles relançaram 3. O mais foda ficou só no Japão. Assim. É. Foda-se. Minha esperança de ver umas Eternal Punishment? É que Eternal Punishment já saiu pro PS1, né? O Innocent Sin já saiu. Não, porra, mas o remake do PSP é muito, muito, muito melhor, cara. Tá? Não, já tem um remake do PSP do Eternal Punishment? Do Japão. Ah, eu não sabia, eu achei que eles não tinham feito o remake. Justamente não, fizeram, mas aqui. Só ficou no Japão, como a Guerra falou. Ah, sim. Bom, então, anyway. Eu acho que esse novo Senhangá mostra, assim, a base, exatamente a base de consumidor que compra o Vita. Não, mas eu, cara... Vocês viram que apagaram do YouTube o trailer? Tipo, o trailer oficial, o YouTube apagou, pô. É que é muito bom, cara. Ô, o bagulho é muito cheio, é tipo, aliás, o do 3DS já tem umas coisinhas bem taradinhas, assim. Mas o do PS Vita, cara, é fantástico. É tipo assim, eu bato palma de pé, cara. O do Vita não é aquele que você tem que ficar, tipo, punhetando o Vita, assim, pro bagulho fazer não sei o quê. Não! Tipo o que você fazia no No More Heroes com o emote, assim, isso aqui. Esfregando a parte de trás do Vita. O do Vita, o maior, tipo, roupa que você pode... A menor roupa que você pode pegar das minas é biquíni de band-aid, cara, tá ligado? Então, tipo... muito sucesso. Mas... Eu acho que com certeza esse de cozinha aí, de dança aí, vai ser fantástico, vai ser show de bola. É, ainda mais que com certeza vai ter uma roupinha que só vai ser um avental, só um avental sem mais nada. E eu acho que vai ser um sucesso pra toda a família japonesa aí. Aproveitar. É isso aí, ó. Essas são minhas previsões aí pra esse ano. Cara, as minhas previsões é que o Vita vai deixar de ser um peso morto e vai virar um... Não vai fazer sucesso, mas ele vai ter uma base instalada tipo a do PSP, assim. E aí a galera vai começar a prestar um pouco mais de atenção nele. Bom, quando sair o Monster Hunter, aí pode ser. É, mas o que você acha que vai sair, que vai deixar o Vita começar? Cara, não sei, pra falar a verdade. Sério, é minha previsão sair do aparelho. Do fundo da minha bunda, assim. Mas... Sei lá, eu tava olhando os tópicos esses dias e tem muito jogo de Vita que eu não conhecia, eu tendo Vita, porque eu comprei o Vita com o formato, tá ligado? Eu vou comprar isso e eu vou jogar dois jogos. Mas aí eu foi o único console que eu comprei sem olhar quais outros jogos teriam. E aí eu acabei descobrindo vários jogos que me interessam, assim, foi como eu fiz com... Igual aconteceu com o PSP. E vai ter, sei lá, vai ter o Gravity Rush 2, vai ter aquele Freedom Wars, vai ter um jogo bacana aí que tá pra sair, que, como eu disse, acho que não vai... Nenhum deles vai ser Killer App, nenhum deles vai ser Pokémon, nem Monster Hunter, mas vai fazer o Vita existir, assim, além do Vita TV também, que a galera vai lançar e tal. Mas saiu no Japão e não tá vendendo nada o Vita TV, né? Ever? Já saiu? Saiu, mas já... Não, mas japonês é que no Japão tá não... Japão, japonês não compra portátil, console, cara. De mesa, e os caras lançam um Vita de mesa. Ué, mas naquele o Vita TV foi feito exatamente pro Japão, tanto que não vai sair nenhum do resto do mundo. Então, exatamente, e não, é, tipo, a ideia é mais mongológica de todos os tempos. Mas a Sony disse que tava pensando, porque parece que fez muito sucesso aqui o videozinho, muita gente se mostrou interessada e tal. Sim, porque aqui é exatamente o contrário, aqui é a filosofia HD do bagulho, tá ligado? Uhum. E lá no Japão é portátil. Então eu acho que, embora, eu acho que o Vita TV vai mais pra servir pra galera comprar, aí eles vão ver e ficar muito triste, porque muitos jogos eles não vão poder jogar, os jogos bons, tipo Tier Away, porque não tem touchpad. E aí eles vão falar, não compro isso não, compro um Vita de verdade pros outros. E aí o Vita vai ficar assim, um pouco mais do que é hoje em dia. Mas assim, me desculpa a ignorância, mas será que não dá pra você jogar no PS Vita, desse de mesa, com o controle do Play 4, que tem um touchzinho ali? Não sei, cara. Acho que não. Eu não sei, e de qualquer maneira não, o touch... O Vita tem dois touch, né? Ah, o controle do PS4 atrás, tem dois. Verdade. Tem um só, digo. É verdade, mas daí você aperta L2 e ele muda pro touch de trás. Segura o L2 e aperta. Não, é capaz que a galera vá lançar umas gambiarras assim, mas eu acho não vai ser. Vai ser que nem o Remote Play, só que é o contrário, tá ligado? Bom, anyway. Se a Sony precisar de algum conselho aí pra como portar o negócio, entre em contato comigo que eu tô desempregado aceitando emprego. É, falando em previsões, e Sony, minha previsão pra 2014 é que o meu cockpit chegue. Fica a dica aí, Sony. Uma indiretinha aí pra vocês. Não, não é nem direta não, cara. É bem direto. Bem direto. O maluco ganha o bagulho. Vamos começar a difamar então. Será que não, se fosse não, a Kotaku, não, por exemplo, já teria chego o bagulho? Porra. Na casa dos caras. Será? Não, será que é só porque a gente, games foda? Eu acho que é sim, porque é mais perto, né? Também. Aliás, o rapaz que pegou meu endereço lá pra poder fazer todo o trâmite e tal, aí ele perguntou assim, ah, qual é a cidade? Eu falei, pô, Manaus. Aí ele me olhou meio com um sorriso frio, assim, tipo, sorrindo nervoso, sabe? Tipo... Aí eu falei, não, brincadeira, no Rio, vocês entregam? Ele, sim. Ah, sim, né? Fazer o quê? Dá sua previsão de verdade. Entrar. Previsão de verdade? Fórmula 1. Não. Acho que Fórmula 1 não tem mais. Tá, então, já que o Guerra ficou mudo, eu vou dar minha previsão aqui. O Guerra ficou mudo? Sim, cortou bem na hora que você ia falar sobre. Sério? Porra, é. Fala aí, ó. A minha previsão é meio que igual a do Danielzão, só que aí é com o Wii U. Eu acho que não vai deslanchar também, como eu achava que ia. Acho que a galera vai descobrir um negócio assim, que o negócio é legal, só que vai ficar no meio do status GameCube, assim. Vai sair alguma coisa massa aí esse ano, que eu tô achando que vai ser um IP novo, mas a galera duvida. E eu acho que o Smash Bros. E o Mario Kart vai dar um up, assim, mas não vai dar, que não vai ser killer app, né? Não vai. Tá, não vai a sua previsão, é IP novo, então. Isso. Você tá enchendo o saco desde o início do programa. Não, eu acredito. Eu sou believer, assim. Você é Belieber? Exatamente. Olha que bombo. O Afra acaba de confessar que ele é Belieber. Grande fã. O Afra tem muita fé na Nintendo, né? Eu acho romântico, assim. Qual vai ser o IP novo? Vamos especular aqui. Eu acho que o IP novo. Cada um olha pro móvel da sua casa aí. Sabe um IP da Nintendo que seria muito louco? Já falaram isso infinitas vezes, tem até um fangame do bagulho. Seria muito da hora um IP do Wario, do Waluigi, cara. Nossa, esse aí... É verdade, aí, não tem puta nenhum. Puta merda, cara. É, mas é que o Waluigi é um IP novo, né? Não é IP novo, né? Não, mas, tipo assim, se eles fizesse um platformer que fosse do Waluigi, ou qualquer coisa que fosse do Waluigi, que fosse completamente diferente do jeito de jogar das outras... Dos outros da Nintendo, seria um IP novo, cara. Mas, porque já existe um personagem que não vale. Quando saiu o Wario Land, feito pela Treasure, tá ligado? Oh, aquele bom, jogo hein? É sensacional, aquilo cara. Aquilo é bom, hein? Então, aquele jogo é bom. Não, Wario World. Wario World. Falei errado, é o de GameCube, sim. Aquele mas, jogo assim, é muito ó, bom. É que, ó, a gente sabe que o Waluigi nem é personagem da Nintendo direito, né? Ele é meio que da Camelot, que fez o Mario Tennis. Ele não é meio deles, assim. Ah, mas pra Nintendo comprar é pra ir bola, fio. Não, mas não é que eles não precisam comprar, mas eles só não usam. Ah, mas não usam porque eles não querem, então, se é deles já. Cara, mas, não, mas é o Afro. O Afro. Na cabeça do Hicks, tá ligado? Não, é que o Afro catou e colocou uma parada assim pra mim. Eles não usam porque é da Camelot, que é a Camelot que criou. Aí eu falei assim: ah, então compra. Não, nessas horas ele já tem. Aí se tem, usa. Não usa porque não querem. Ah, vai chocar. Acho bacana, rapaz. Mas é isso aí: o Waluigi World. Pode ser um jogo de construção, sei lá. O que anda acontecendo na casa do Miyamoto, né? É, eu pensei. Vamos fazer um puxadinho ali, porra. Aí o Miyamoto lança um jogo de ficar espiando colegiais no banheiro. Aí você fala, caralho, Miyamoto, o que você anda fazendo? Mas como é pra Nintendo, não pode ser muito na cara de pau, assim, vai ser uma coisa meio... Pokémon Snap, tá ligado? É, uma coisa meio... Você vai ver a Princesa Peach, assim, tipo, vai ficar vigiando. Você é um soldadinho vigiando a Princesa Peach. Então, e o Pokémon Snap, né, que a gente já falou tanto, você acha que lança alguma coisa parecida, assim, esse ano? Não, a Game Freaks não tá afim. Eles vão lançar um Pokémon de batalha aí, de luta, que eles estão falando que vai ter um negócio e aquele assim. Pokémon... Cara, vai ter um Pokémon detetive, né? Cara. Que o Pikachu vai ter motion capture do rosto, que vai ser muito assustador. E vai ter personalidade tipo de detetive velho, assim, cara de meia idade. Tipo a Lei Noir com o Pikachu. É Lei Noir com o Pikachu. Não, exatamente isso. Eles falaram, Pikachu, não, você Pikachu, você tá é mentindo, bom, Pikachu? O Pikachu mexe o olho assim, ah, mentira. Aí o Pikachu fala, pica, pica! Você fala, não, epa, rapaz, não mente pra mim não. Tá mesmo, vai falar que gosta de garotinhas ainda. Ah, ele vai falar de verdade, sim, o Pikachu? Vai falar. Ah, você tá zoeira, vou embora daqui. Tchau, boa noite, foi muito boa a transição. Tá aqui, falhou. Eu dou graças a Deus de não ficar lendo notícias, cara, que eu não leio tanta notícias de jogo. Eu gosto de me surpreender quando as pessoas falam comigo, que é mais da hora, tá ligado? Mas é bom, cara. O cara com uma Kombi. Calma aí, Guerra. Fala. Só enquanto a gente tá falando do Miyamoto, o cara com uma Kombi falou: Mario 3D World é sobre se vestir de gatinho. É, ó, aqueles pijamas que as meninas usam. Sim. Lá em Harajuku, tá ligado? Tá, a gente pode notar que o Miyamoto dorme vestido de gatinho. Ele usou aquelas patinhas lá no E3. Aquilo lá era um teaser, tá ligado? Vai sair um Miyamoto 3D World, que você vai com o Miyamoto vestido de gato. Nossa, esse aí eu apoio. Não, agora pode guerra. Falar, Guerra. Falta o Guerra. Vai, ó, previsões do Guerra 2013. Eu acho que depois de 4 anos seguidos, finalmente vai acabar o domínio da Red Bull no campeonato da Fórmula 1. Acho que eu tava falando sobre isso. Eu acho que é importante porque os filhos da puta, desde que começaram os jogos da Codemasters, não perderam mais. Acho que esse ano acabou. Mas por que você acha? Que aconteceu? Eu acho que 2013 você tá meio errado, né? Porque já passou também. O que aconteceu, Guerra? Por que você acha que vai acabar o domínio deles? Porque vai mudar, tipo, regra de motor e o caralho A4, né? Então eu acho que. E também algumas regras de aerodinâmica. Então eu acho que a Red Bull pode tropeçar nisso aí e a galera vai. Entendi. Correr atrás. Agora, no quesito videojogos, eu acho que tanto o Wii U quanto o Vita vão nem deslanchar, nem ficar sendo uma parada legalzinha assim. O Vita, eu acho que a Sony vai tentar fazer uma parada meio vai declarar o bagulho como morto quando eles começarem a usar na cara de pau como um controle do Wii U pro PS4 mesmo, assim. Tipo, a Sony ficar vermelho, sabe o que é? Entendi. Mas é isso aí. E o Wii U vai ficar por onde tá mesmo, assim, IP nova da Nintendo. Sei lá, cara, as duas últimas foram Pikmin e Wii Sports, então as minhas esperanças estão bastante baixas. Pera aí, como assim, velho? Pikmin é bom pra caralho. Ah, é bom pra caralho, mas. Eu não digo nem pra caralho, é legal, assim, mas. Sabe quando você espera uma. Dá pra ser melhor. Não sei. Não foi surpreendente. Eu ficaria, assim, o que eu gostaria que acontecesse em 2014? Se o Vita realmente tivesse uns jogos melhores, porque tá meio chato deixar ele parado aqui desse jeito. Mas aquele isso tá bem bacana. E o Tearaway também. Tá, meio que já fizeram valer, né? Eu gostaria que saísse um F-Zero pro Wii U. Aliás, eu fui na Hot Zone um ou dois fins de semana atrás. Joguei o F-Zero AX, cara. Uma máquina toda fodida. Oh, que saudade, hein? Que saudade da 3-Force Engine. Eu acho que podia sair um F-Zero novo, cara. Pra... Isso não é difícil, viu? Todo mundo. Um F-Zero novo, Star Fox novo, Metroid novo. Metroid e Star Fox eu até passo, cara. Porque ainda até teve alguma coisa recentemente, assim, Star Fox ganhou uns remakes meio safado, cara. Metroid novo eu gostaria muito que fosse no 3DS, cara. Um Metroid eu gostaria das também. Antigas, das assim, antigas. Eu gostaria muito. Mas eu acho que na minha lista de prioridades, assim, de franquias da Nintendo que ela tá cagando porque só lança Mario e Zelda, o F-Zero eu acho que era prioridade no meu coração, assim. Ah, eu não esperava por essa, Guerra, você esperar o jogo de corrida. De corrida, né? Mas não é porque é um jogo de corrida, cara. Vocês estão fazendo mal juízo de mim. Ó, e se os caras fizessem outro Star Fox, que nem o Star Fox do 64, cara, nossa, minha cabeça ia explodir, velho. Eu acho também que eu acho podia, sabe? Eu ia chorar sangue, assim, de felicidades, tá ligado? Eu ia estourar um nervo no meu cérebro. O Mario Kart também ia fizeram um novo com essa aí. Isso me deixa mais irritado do que feliz. Se você levantar essa informação agora, você sabe que... É verdade. Não é legal. Assim. Eles vão meter, assim, uma track lá do F-Zero no meio só pra irritar todo mundo. Puta. Botar logo no chão, uma, assim. Uma Big Blue, assim, só pra galera... Ou se eu colocar o Captain Falcon em forma de Mii. Nossa. Pô, meu Mii no 3DS usa o capacete do Captain Falcon, cara. Você é foda, cara. Não é por ser foda, porque eu gosto. É desespero. É o desespero. É desespero. Quero que eles vejam. Eu não tô muito animado pros games, pros videogames em 2014. Não, eu acho que vai ser esse marasmo de Xbox One e PlayStation 4 enrolando, lançando jogo novo com cara de velho. Por mais de 2 anos. Não tem muita coisa. Agora, né? Não tem nada anunciado agora. Ah, tá o Infamous sai esse ano? Sai. O Infamous vai ser um bom jogo. Qual? O Infamous do PS4. Ah, tá. Bota uma fé. Eu acho que a galera tá meio que tendo muita expectativa pelo Watch Dogs, que vai sair também. Eu acho que o Watch Dogs vai bombar, assim, né? Vai botar muita expectativa e no final das contas vai ser um cocô. Eu não acho que não vai ser um cocô, só acho que não vai ser fantástico também. A expectativa dele tá caindo, cada vez. Então, porque eles bombardearam com muita informação, cara, muita, e aí deu no saco, tá ligado? Mas, vocês lembram do segundo trailer que saiu, que era tipo um lixo, ficou muito ruim, a galera tava, porra, isso aqui é de Play 3? Eu vi ele na BGS rodando e parecia legalzinho, mas parecia bem feio, não parecia tão bonito quanto... Quando era na primeira vez, assim, né? Não, aqueles trailers de 3 geralmente é tudo rodando em PC, cara. Mas é que a primeira. A BGS era PS4. A primeira vez que ele apareceu, não tinha nem o PS4, nem o 360 anunciado, nem o Xbox One anunciado. E a galera falou assim: porra, com esses gráficos aí, certeza que vai ficar pra próxima geração. Mas aí, tipo, os caras acabaram anunciando que vai ter também a PC geração. Mas nem o gráfico da próxima geração é tão foda que nem aquele que tinha mostrado na primeira vez. Mas... Não. Então, é o que eu tô falando, porque eles usaram PC pra fazer os trailers, cara. Não, eu acho que os gráficos da próxima geração até chegam naquele nível, mas daqui a um tempo. Não agora. É. Metal Gear vai ser o primeiro a escalar o bagulho. Sai o Phantom Pain vai chegar, tipo, destruindo, assim, falar: caralho, não é possível que eu tô jogando um videogame. Vai ser que nem o 4 foi, assim, só que em vez de ser pra um videogame só, vai ser pra todos, tá ligado? É. Porra, então é isso que é a geração nova. Aliás, a Kojima veio pra isso. Minimizam um pouco as piadas, né? Porque as piadas de Metal Gear costumavam ser bem. Bem istas, assim. Fanboy de. Cada videogame, assim. Até hoje, cara, você vê a página de Metal Gear Solid no Facebook, é só galera reclamando, porra. Por que vai sair pra Xbox? Metal Gear sempre foi da Sony. Piadinha de Blu-ray, sabe? Essas coisas assim. Eu me lembro quando ia sair o Final... Quando, tipo, a galera ficou puta da cara porque ia sair Final Fantasy 13 pro Xbox. Assim, eu até entendo quem ficou puto. Esse dia porque... eu ri tanto. É, primeiro que muita gente comprou o PlayStation 3 pra jogar o Final Fantasy 13. E isso aí foi meio que um tiro nas pernas mesmo. Mas o... Cara, os primeiros vídeos do Final Fantasy XIII rodando no PS3 eram lindos pra caralho, sacou? Era. E aí, quando o nego falou que ia sair... Quando saiu o primeiro vídeo, assim, é multiplataforma agora, e tipo, de repente... Não é mais tudo tão... mudou, sacou? Não, mas o primeiro vídeo do Final Fantasy XIII que apareceu, nem o 15 tá daquele jeito, é. Sim, não, mas eu digo assim, o de gameplay, sabe qual é? Gameplay, entre aspas, aquele era o gameplay, tinha até menu e tudo, não sei se você lembra, o primeiro que saiu. Vagamente. Era uma batalha, tinha os menu, parecia os caras mexendo e tudo, e era... No 15 não chega naquele nível. Mas eu acho que é isso aí, né? Encerrando. Na verdade, como eu não falei no início do programa, eu só lembrei agora que eu não falei, você pode interagir com esse programa aqui através da hashtag GamesFodaLive no nosso Twitter, GamesFoda. E você pode mandar pra semana que vem, que daí a gente lê semana que vem, que é live@gamesfoda.net o e-mail. A gente vai ler semana que vem seu e-mail aqui. Você pode ler. Junto com os que ficaram. A gente promete pra vocês. Tem vários aí. Tem muitos e-mails. Semana que vem é só leitura de e-mails, dependendo de vocês. Não, semana que vem é Zelda, cara. Semana que vem é Zelda. Então não sei se vai dar tempo de ler todos. Então, só resumindo. Semana que vem é Zelda e a outra é de stealth, mas depois é meio. Resumindo, vai sair Half-Life 3 esse ano. Vai sair um IP novo da Nintendo. O Vita vai bombar. O Wii U também. E... Darkstalker novo. Darkstalker novo e a Red Bull não vai ser campeão. Me cobrem. E Senran Kagura vai ser 40 de 40 na Famitsu. Sim, e o Aluigi vai salvar o Wii U. E o Aluigi vai salvar o Wii U. Espero que vocês tenham tudo. Mas a gente acerta todas essas porra, velho. Aí, louco, tipo, né? os cara, tipo, o pessoal assim, internacional fala, diz que tem um podcast lá no Brasil, os caras só falam lixo. Mas teve um que eles acertaram tudo, cara. Os caras são muito inteligentes. A gente falou que ia ser um Bubsy novo e saiu. É verdade. Tá lá no site, spoiler lá, tá lá. A gente previu que ia ser um Bubsy novo. Aí amanhã chega um e-mail assim da Nintendo, tipo, vem cá, como é que vocês estão sabendo esse negócio de Pokémon aí, cara? Que porra é essa? Vazou as informações. Ai, mas é isso aí, foda. Mas então tá bom, galera. É, fique com Deus aí. Semana que vem a gente conversa mais. E aí, semana que vem, então, tema Zelda. E espero que esteja todo mundo preparado, estudando bastante esse joguinho do rapaz de chapéu verde aí, tá bom? Um abraço pra todo mundo, boa noite. Abraço, galera. Bom, é bom estar de volta. Semana que vem, estamos voltando pro site também, aos poucos. Eu tô devendo uma cacetada de coisa, eu vou... Assim que a depressão for passando, eu vou fazendo as coisas aí. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Valeu. Falou. Falou. Acabou? Não acabou, eu não consegui mutar vocês ainda. Agora agora vai acabar, agora acabou. Agora sempre acabou. Fica uma coisa no final, assim é bom. Acabou, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou.